Capítulo 28. O Espelho Desaparecido. Os pés de Harry tocaram na estrada. Ele viu a rua principal de Hogsmeade, penosamente familiar. Vitrines apagadas, os contornos escuros das montanhas além, a curva da estradinha que a ligava a Hogwarts à frente e a luz das janelas do Três Vassouras. E com um sobressalto, lembrou-se, com absoluta precisão, de como aparatara ali quase um ano antes, sustentando um Dumbledore desesperadamente fraco. Tudo isso no segundo em que descia. E então, quando largou os braços de Rony e Hermione, aconteceu. O ar foi cortado por um grito que lembrava o de Voldemort ao perceber que a taça fora roubada. Despedaçou todos os nervos do corpo de Harry e ele percebeu imediatamente que fora causado por sua aparição. Quando olhou para os amigos sob a capa, a porta do Três Vassouras se escancarou e uma dúzia de comensais da morte, de capa e capuz, correu para a rua, empunhando varinhas. Harry segurou o pulso de Rony ao vê-lo erguer a varinha. Havia bruxos demais para estuporar, até porque uma tentativa denunciaria sua posição. Um dos comensais da morte acenou com a varinha e o grito parou, ainda ecoando nas montanhas distantes. Ate o capa! Rugiu o comensal. Harry segurou-a pelas dobras, mas a capa não tentou lhe escapar. O feitiço convocatório não a afetara. Então não está embaixo do seu chale, Potter? Berrou o comensal da morte que tentara o feitiço. E voltando-se para os companheiros... Espalhe-se! Ele está aqui! Seis dos comensais saíram em sua direção. Harry, Rony e Hermione recuaram o mais rápido possível para a rua lateral mais próxima e por um triz não foram pegos. Os garotos aguardaram no escuro, escutando gente correndo para cima e para baixo, os feixes de luz das varinhas dos bruxos varrendo a rua à sua procura. Vamos embora, cochichou Hermione. Desaparatar agora. Grande ideia, disse Rony. Mas antes que Harry pudesse responder, um comensal gritou. Sabemos que você está aqui, Potter, e não tem como escapar. Nós o encontraremos. Estavam de prontidão, sussurrou Harry. Armaram aquele feitiço para avisá-los da nossa chegada. Imagino que tenham feito alguma coisa para nos segurar aqui, nos encurralar. Que tal os dementadores? Gritou outro comensal da morte. Se os deixássemos à vontade, eles não demorariam a encontrá-lo. O Lorde das Trevas não quer que ninguém mate Potter, exceto ele. E os dementadores não irão matar Potter. O Lorde das Trevas quer a vida dele e não a alma. Será mais fácil matá-lo se tiver sido beijado antes. Ouviram-se rumores de aprovação. O temor apoderou-se de Harry. Para repelir dementadores, teriam que produzir patronos, e isso os denunciaria na mesma hora. É melhor desaparatar, Harry, sussurrou Hermione. Enquanto ela pronunciava essas palavras, ele sentiu um frio anormal baixando sobre a rua. A luz ambiente foi sugada até as estrelas, fazendo-as desaparecer. Na escuridão de breu, Harry sentiu Hermione agarrar o seu braço e juntos eles rodopiaram. O ar que precisavam para se mover parecia ter se solidificado. Não poderiam desaparatar. Os comensais da morte tinham lançado os seus feitiços eficientemente. O frio começou a cortar cada vez mais fundo a pele de Harry. Ele, Rony e Hermione recuaram para a rua lateral, tateando o caminho ao longo da parede, procurando não fazer o menor ruído. Do outro lado da esquina, deslizando silenciosamente, vinham dementadores. 10 ou mais deles, com suas capas pretas e suas mãos feridas e podres visíveis, porque seu negrume era mais denso do que o da rua. Poderiam sentir o medo por perto? Harry tinha certeza que sim. Eles pareciam estar avançando mais depressa agora, inspirando daquele jeito arrastado e vibrante que ele detestava, saboreando o desespero no ar, fechando o cerco. Ergueu a varinha. Não iria. Não queria ganhar o beijo do dementador, fossem quais fossem as consequências. Foi em Rony e Hermione que ele pensou ao sussurrar. Especto patronum! O veado prateado irrompeu de sua varinha e atacou. Os dementadores se dispersaram e ouviu-se um grito de triunfo em algum lugar fora de vista. Ele! Lá embaixo, lá embaixo! Vi o patrono dele, era um viado! Os dementadores tinham retrocedido. As estrelas estavam reaparecendo e os passos dos comensais da morte se tornaram mais pesados. Mas antes que Harry, em seu pânico, pudesse decidir o que fazer, ouviu bem perto um rangido de ferragens. Uma porta se abriu do lado esquerdo da rua estreita e uma voz áspera disse: Potter, entre depressa! Ele obedeceu sem hesitação. Os três se precipitaram pela porta aberta. Suba, não dispa a capa. Fique quieto. Murmurou um vulto alto que passou por eles e saiu, batendo a porta. Harry não fazia ideia de onde estavam, mas agora via, à luz vacilante de uma única vela, o bar sujo com o piso forrado de serragem do cabeça de javali. Eles correram para trás do balcão e por uma segunda porta que levava a uma escada bamba que eles subiram o mais rápido que puderam. Desembocaram em uma sala de visitas com um tapete puído e uma pequena lareira, no alto da qual estava pendurado um grande retrato a óleo de uma garota loura que contemplava a sala com um ar de meiguice apática. Os gritos na rua chegavam aos seus ouvidos. Ainda usando a capa da invisibilidade, eles foram, pé ante pé, até a janela suja e espiaram para baixo. Seu salvador, que Harry agora reconhecia como o barman do cabeça de javali, era a única pessoa que não estava usando um capuz. E daí? Berrava ele para um dos rostos encapuzados. E daí? Vocês mandam dementadores para minha rua e jogam um patrono contra eles. Não vou admitir que se aproximem de mim. Já lhes disse, não vou admitir isso. Aquele não era o seu patrono, contestou um comensal da morte. Era um servo. Era o do Potter. Servo! Rugiu o barman sacando a varinha. Servo! Seu idiota! Respecto, patronum! Um bicho enorme e chifrudo irrompeu da varinha e de cabeça baixa avançou para a rua principal e desapareceu de vista. Não foi isso que vi, retrucou o comensal da morte, embora com menos convicção. O toque de recolher foi violado. Você ouviu o barulho? Disse um dos seus colegas ao barman. Alguém estava na rua contrariando o regulamento. Se eu quiser pôr o meu gato para fora, porém, e dane-se o seu toque de recolher. Você disparou o feitiço miadura? E se disparei? Vai me mandar para Azkaban? Me matar por meter o nariz fora da minha própria porta? Então faça isso se é o que quer. Mas espero, para o seu bem, que não tenham tocado na marca negra para convocá-lo. Ele não vai gostar de ser chamado para ver a mim e o meu velho gato, ou será que vai? Não se preocupe conosco. Respondeu um dos comensais da morte. Preocupe-se com o seu desrespeito ao toque de recolher. E onde é que gente da sua laia irá traficar poções e venenos quando fecharem o meu bar? Que irá acontecer com os seus bicos? Você está nos ameaçando. Não abra a boca. É por isso que vocês vêm aqui, não é? Continuo dizendo que vi um veado, patrono. Gritou o primeiro comensal da morte. Veado! Rugiu o barman. É um bode, idiota! Tudo bem, nos enganamos, disse o segundo comensal da morte. Desrespeite o toque de recolher outra vez e não seremos tão indulgentes. Os comensais da morte voltaram para a rua principal. Hermione gemeu de alívio, desvencilhou-se da capa e se sentou em uma cadeira de pernas bambas. Harry fechou bem as cortinas, depois retirou a capa de cima dele e de Rony. Ouviram o barman andar térreo trancar a porta do bar e em seguida subir a escada. Um objeto sobre o console da lareira chamou a atenção de Harry. Um pequeno espelho retangular aprumado ali, logo abaixo do retrato da garota. O barman entrou na sala. Seus idiotas infelizes! Disse rispidamente, olhando de um para outro. Que ideia foi essa de virem aqui? Obrigado, disse Harry. Não sabemos como lhe agradecer. Salvou nossas vidas. O barman resmungou. Harry se aproximou dele, estudando o seu rosto, tentando ver sob a cabeleira e barba grisalhas e grossas. Ele usava óculos. Por trás das lentes sujas, os olhos eram muito azuis e penetrantes. É o seu olho que tenho visto no espelho. Fez-se silêncio na sala. Harry e o barman se fitaram. Você mandou o Dobby. O barman assentiu e olhou para os lados, procurando o elfo. Pensei que ele estivesse com você. Onde o deixou? Está morto, disse Harry. Bellatrix Lestrange o matou. O rosto do barman não demonstrou emoção. Passado um momento, ele disse. Lamento saber. Eu gostava daquele elfo. Ele se virou, acendendo as luzes com toques de varinha, sem olhar para nenhum dos garotos. Você é Aberforth, disse Harry para as costas do homem. Ele não confirmou nem negou, mas se curvou para acender a lareira. Como conseguiu isso? Perguntou Harry, atravessando a sala até o espelho de Sirius, a duplicata do que ele quebrara quase 2 anos antes. Comprei o de Dunga há mais ou menos há 1 ano, disse Aberforth. Alvo me disse o que era. Tenho tentado manter um olho em você. Rony ofegou. A corça prateada! Exclamou. Foi você também? Do que está falando? Perguntou Aberforth. Alguém mandou uma corça patrono até nós. Com um cérebro destes, você poderia ser comensal da morte, filho. Não acabei de provar que o meu patrono é um bode. Ah, disse Rony. É, bem, estou com fome. Acrescentou justificando-se e sua barriga deu um enorme ronco. Tenho comida, disse Aberforth e saiu da sala, reaparecendo momentos depois com uma grande forma de pão, queijo e uma jarra de metal com hidromel, que depositou em uma mesinha à frente da lareira. Famintos, eles comeram e beberam, e por algum tempo o silêncio foi quebrado apenas pelos estalidos do fogo na lareira, o tilintar de taças e o som de mastigação. Certo, disse Aberforth quando eles terminaram de comer, e Harry e Rony se afundaram sonolentos nas poltronas. Precisamos pensar na melhor maneira de tirá-los daqui. Não pode ser à noite. Vocês ouviram o que acontece se alguém sai à rua depois do escurecer. Dispara o feitiço Miadura e eles cairão sobre vocês como tronquilhos em ovos de fadas mordentes. Não acho que consiga passar um bode por um viado uma segunda vez. Esperem amanhecer, quando é suspenso o toque de recolher. Então podem tornar a vestir a capa e partir a pé. Saiam direto de Hogsmeade, subam a montanha e poderão desaparatar de lá. Talvez vejam Hagrid. Está escondido com Grope em uma caverna desde que tentaram prendê-lo. Não vamos embora, respondeu Harry. Precisamos entrar em Hogwarts. Não seja idiota, moleque, disse Aberforth. Temos que entrar. O que tem de fazer? Retorquiu Aberforth, inclinando-se para a frente. É ir para o mais longe que puderem. Você não está entendendo. O tempo é curto. Precisamos entrar no castelo. Dumbledore, quero dizer, o seu irmão, queria que nós... A luz das chamas deixou as lentes sujas dos óculos do bruxo momentaneamente opacas, de um branco forte e chapado. E Harry se lembrou dos olhos cegos de Aragog, a aranha gigantesca. Meu irmão Alvo queria muitas coisas. E as pessoas tinham o mau hábito de saírem feridas enquanto ele executava os seus planos grandiosos. Afaste-se da escola, Potter, e saia do país se puder. Esqueça o meu irmão e seus esquemas imaginosos. Ele foi para um lugar onde nada disso pode atingi-lo, e você não lhe deve nada. Você não está entendendo, repetiu Harry. Ah, será que não? Replicou Aberforth mansamente. Você acha que eu não compreendia o meu próprio irmão? Acha que conhecia Alvo melhor do que eu? Não foi isso que quis dizer, respondeu Harry, cujo cérebro estava lento de exaustão e excesso de comida e vinho. É que ele me deixou uma tarefa. Deixou, foi? Uma tarefa boa, espero. Agradável? Fácil. O tipo de coisa que se esperaria que um garoto bruxo ainda não qualificado pudesse realizar sem muito esforço. Rony deu uma risada meio sem graça. Hermione demonstrava tensão. Não é fácil, não, disse Harry. Mas tenho que... Tem que? Por que tem que? Ele está morto, não está? retorquiu Aberforth com rispidez. Deixe isso para lá, moleque, antes que você acabe indo se juntar a ele. Salve-se. Não posso. Por que não? Eu... Harry sentiu-se desarmado. Não podia explicar, então tomou a ofensiva. Mas você também está lutando. Você está na Ordem da Fênix. Estava. A Ordem da Fênix acabou. Você sabe quem venceu. Tudo está terminado. E qualquer um que finja que é diferente está se enganando. É que nunca será seguro para você, Potter. Ele quer muito você. Vá para o exterior, vá se esconder, salve-se. É melhor levar esses dois. Ele indicou Rony e Hermione com o polegar. Correrão perigo enquanto viverem, agora que todos sabem que estiveram trabalhando com você. Não posso ir embora. Tenho uma tarefa. Passe-a para outro. Não posso. Tem que ser eu. Dumbledore me explicou tudo. Ah, foi, é. E ele lhe contou tudo. Foi honesto com você. Harry queria de todo o coração responder sim, mas por alguma razão, essa palavra simples não chegava aos seus lábios. Aberforth parecia saber o que ele estava pensando. Eu conhecia meu irmão Potter. Ele aprendeu a guardar segredos no colo de nossa mãe. Segredos e mentiras. Foi assim que fomos criados. E Alvo tinha um pendor natural. O olhar do velho se desviou para o retrato da moça sobre o console da lareira. Era, agora que Harry olhava o ambiente com atenção, o único quadro pendurado. Não havia fotografia de Alvo Dumbledore nem de ninguém mais. Senhor Dumbledore? Perguntou Hermione timidamente. Essa é sua irmã? Ariana? É. Confirmou Aberforth lacônico. Andou lendo Rita Skeeter, mocinha. Mesmo a luz rosada das chamas, ficou evidente que Hermione tinha corado. Eliphas Dodge mencionou-a para nós, disse Harry tentando poupar Hermione. Aquele velho babão, murmurou Aberforth, tomando um gole do hidromel. Achava que o sol irradiava de todos os orifícios do meu irmão. É o que ele achava. Bem, muita gente tinha a mesma opinião. Vocês três, inclusive, pelo que vejo. Harry ficou calado. Não queria expressar as dúvidas e incertezas sobre Dumbledore que o vinham intrigando havia meses. Tinha feito a sua escolha enquanto cavava a sepultura de Dobby. Tinha decidido continuar a seguir o caminho tortuoso e arriscado que Alvo Dumbledore lhe indicara. Aceitar que o diretor não tinha lhe dito tudo o que gostaria de saber e simplesmente confiar. Não desejava voltar a duvidar. Não queria ouvir nada que o desviasse do seu intento. Ele enfrentou o olhar de Aberforth, tão impressionantemente igual ao do irmão. Os olhos muito azuis davam a mesma impressão de estarem radiografando o objeto que examinavam. E Harry achou que Aberforth sabia o que ele estava pensando. E o desprezava por isso. O professor Dumbledore tinha afeição por Harry. Muita mesmo. Disse Hermione em voz baixa. Tinha, é? Comentou Aberforth. É engraçado o número de pessoas por quem meu irmão tinha grande afeição e acabaram em situação pior do que se ele as tivesse deixado em paz. Como assim? Perguntou Hermione ofegante. Não se preocupe, respondeu o bruxo. Mas isso é uma afirmação muito grave, replicou a garota. O senhor está se referindo à sua irmã? Aberforth encarou-a sério. Seus lábios se mexeram como se ele estivesse mastigando as palavras que refreava. Então desatou a falar. Quando minha irmã fez 6 anos de idade, ela foi atacada fisicamente por 3 garotos trouxas. Eles a viram produzindo feitiços quando a espionavam pela sebe que cercava o quintal. Ela era pequena, não tinha controle sobre a magia. Nessa idade, nenhum bruxo tem. Imagino que o que viram os tenha apavorado. Eles se espremeram pela sebe, e quando ela não soube lhes mostrar o truque, exageraram ao tentar impedir a monstrinha de repeti-lo. Os olhos de Hermione estavam enormes à luz das chamas. Rony parecia ligeiramente nauseado. Aberforth se levantou, alto como Alvo, e inesperadamente terrível em sua cólera e na intensidade de sua dor.